A concepção do valor mental cresce. Momento de indecisão, trocando farpas entre a mente e o coração, né não? Deixando marcas entre o que tu faz e o que tu fez. Prepare pra próxima vez, talvez eu esteja em um péssimo lugar e o meu esforço possa fazer melhorar. Não adianta me esconder e não tentar. O que me importa é meu bem-estar. O primeiro passo, aceitação da inferioridade humana. Onde já não há tempo pra estar com quem se ama. Onde a mão do sistema te vai trabalhar por dia de semana. Enquanto a vida se passa, segura a cadeira, dormir 4 horas na cama, né? Grilhões morais são difíceis de quebrar, né? A escravidão há muito tempo acabou e todo dia alguém testa minha fé, né? Me dá licença, por favor. Grilhões morais são difíceis de quebrar, né? A escravidão há muito tempo acabou e todo dia alguém testa minha fé, né? Mas só me dá licença. Será que tô predestinado nesse mundo enclausurado? Sempre dois passos atrás do que me foi reservado. Mas só quero o que é meu, não, não quero o que é seu. Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. Nosso futuro tava escrito desde 1000 anos atrás. Cada dia, cada passo, mas não me contentarás. Cada escolha que vivi, cada passo que segui, escolhi ser MC pra já de 6 meses. Já me perdi no jazz e nas linhas do caderno. Visitei o inferno, os putas de terno. Quase fundi minha mente numa noite inconsequente. Erros fúteis, mas hoje sou louco consciente. Flores mortas internamente, inferno frio quente. Primavera já se foi, hoje a estação é diferente. Tá tudo mais escuro, se aproxima a tempestade. Armas da mão, pessoa no chão, me sinto um covarde. Perdido num mar de gente, onde ninguém é inocente. Na dúvida o suspeito é o afrodescendente. Preconceito, julgamento antiquado. Olhe pra si mesmo e o seu próprio pecado. Não fala de pecado não, mano, que eu tô bolado. Eu não posso dar um peido que eu já sou pré-julgado. Mas nem ligo, e não me olhes assim. Assim eu me importasse com o que pensam de mim. Seria um alvo de chacota, mas não tenho tempo pra fazer rap com quem faz rap de anedota. E aí, irmão? Tá tranquilão? Tu vai buscar um bolo ou vai pagar uma gravação? Tu fala que ama essa porra, então representa. Com o sistema te apertando, eu quero ver se tu aguenta. Entenda, 5 conto é o CD, mas tu acha que essa porra vai fazer nós sobreviver? Todos os dias quando acordo lembro o tempo que passou. Será que foi tempo perdido pra me tornar quem eu sou? Cada pedra no caminho, cruzilhada, espinho. Cada aprendizado me fez nós por nós sozinho. Renato tava certo novamente. Futuro não é mais como era antigamente. O mundinho decadente, valores inversamente. O negro nordestino não é tido como gente. Mas por quê? Se somos todos meros mortais, seres humanos ou melhor, nem humanos mais. Valores monetários não rompem meus ideais. Seres contraditórios, tu não prega o que tu faz. Vivem pela guerra, morrem pela paz. O soldado 17 foi e não volta mais. Morra como um homem, não olhe pra trás. O prêmio da guerra é dignidade, nada mais. Seres movidos por ego, construam seus castelos de Lego. Na corrida dos ratos vai morrer no ponto cego. Dinheiro, poderes e seus meios para tê-lo. Tudo é válido, menos usar seu cerebelo. Grilhões morais são difíceis de quebrar, né? A escravidão há muito tempo acabou e todo dia alguém testa minha fé, né? Me dá licença, por favor. Grilhões morais são difíceis de quebrar, né? A escravidão há muito tempo acabou e todo dia alguém testa minha fé, né? Mas só me dá licença. Namaki, namaki, namaki, namaki.